de adoração. Abro meu coração para te exaltar, Senhor. Eu quero agradecer pelas bênçãos recebidas. Aceite o meu louvor. A minha vida deixo no altar, pra que amoldes como tu quiseres. Faça-me um vaso novo, enche-me do teu poder, pra que eu seja santo, santo como tu, meu Senhor. Senhor, nesse momento de adoração, abro meu coração te exaltar, Senhor. Eu quero agradecer pelas bênçãos recebidas. Aceite o meu louvor. A minha vida deixo no altar. Yeah.